Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria fazer algumas considerações em torno da formação intelectual da classe dirigente. É um dos problemas mais graves do Brasil, porque se você observar a história de outros países ao longo dos tempos, você verá que a coisa mais normal é a presença de homens monstruosamente cultos e de grandes escritores nos altos postos. Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem vários. Você pega Abraham Lincoln, o que quer que você pense do Lincoln, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas ele é um dos maiores escritores da língua inglesa. Teddy Roosevelt também é a mesma coisa. Até hoje se lê os escritos dele com muito encantamento, com prazer verdadeiro e com muito proveito. Se você pegar, sei lá, na Inglaterra você tinha Gladstone, Disraeli, Winston Churchill, são enormes escritores, né? Você lê esses livros dele ainda com grande proveito. Na França, então, se você chamar um político e tudo quanto é nome, ele não liga, mas se você é acusado de cometer um erro de gramática, ele vai ficar enfezadíssimo. Então, em todos esses países, você vê que a presença do sujeito na classe dominante é um indício de que ele é um homem de alta cultura. E provavelmente ele não é apenas um detentor de alta cultura, mas um produtor dela. Isto é o normal. No Brasil também foi assim até um certo ponto. Se você vê a história do Brasil, eu sugiro que vocês leiam o ensaio do Machado de Assis, O Velho Senado, para você ver o que que era a classe política do Brasil por volta de 1870, 1880, por aí. Você não consegue reconhecer, quando você vê as figuras que você tinha na época, com Oliveira Lima, Joaquim Nabuco, depois mais tarde, um pouco mais tarde, Rui Barbosa, eram homens de alto gabarito. O que que nós temos hoje? Nós temos uma coleção de analfabetos funcionais. Isso é um negócio gravíssimo. Analfabeto funcional não está, não é questão de ser da esquerda, da direita, são todos analfabetos funcionais. E isso quer dizer que as coisas mais simples e mais óbvias se tornam para essas pessoas impossíveis de perceber. Eu vejo, por exemplo, agora, eu essa semana ouvi o discurso do general Mourão, dizendo que se o STF tentar dar um golpe, haverá um contragolpe das Forças Armadas. Ele tem toda a razão, é claro, é a coisa mais óbvia, tá certo? Porém, por que que eles demoraram tanto tempo a fazer isso? E por que que ele disse se houver um golpe, quando está claro que o golpe já foi dado? Ora, quando se fala em golpe, o sentido, vamos dizer, mais banal da palavra é a derrubada de um governante. Ou seja, você tira um sujeito do seu posto e põe outro. Mas será que só isso é o golpe? A mudança total da estrutura de poder não é um golpe de Estado? Como é possível? Você tirar um governante do seu posto representa muito menos do que você destruir o sistema de poder e criar outro. Você veja, a mudança de governante, por acaso, habilita o novo governante a decretar prisão preventiva para toda a população do país, forçá-los a ficar em casa, não é isso? Criar esse rodízio, que você só pode sair na rua conforme o número do seu CPF, seja par ou ímpar. Isso aí é uma demonstração de poder que nenhum presidente jamais teve. E a implantação desse novo sistema de poder já é um golpe de Estado muito mais profundo e muito mais significativo do que a mera troca de um governante. Você, na verdade, você pode trocar um governante sem mudar o sistema de poder existente. Você simplesmente troca um nome por outro. É mais ou menos o que aconteceu quando tiraram a Dilma. Quer dizer, o sistema de poder no Brasil mudou porque tiraram a Dilma? Não, não mudou nada. Então, você veja, derrubar um presidente não apenas não é a única modalidade de golpe de Estado, mas não é sequer o tipo de golpe de Estado mais profundo e mais perigoso. Pergunto eu, o general Mourão algum dia pensou nisso? É claro que não. Ele está usando a expressão golpe de Estado pelo seu significado dicionarizado banal. Só que nós não podemos analisar a realidade de uma sociedade usando as palavras do seu sentido dicionarizado banal. Nós temos que usá-las com o seu sentido próprio, o seu sentido descritivo correto, que corresponda à realidade dos fatos. Você veja, quando as pessoas discutem futebol, elas não usam os termos só para fins de verbalismo. Elas sabem a que elas se referem, né? O tipo de jogada que eles estão fazendo, o nome do jogador, a posição deles no campo. Quer dizer, a linguagem tem uma correspondência com a realidade física exterior. Ou seja, você não tem só signo e significado, tem o signo e significado referente. Agora, na discussão política só tem signo e significado, nada tem referente. Veja, para você saber o significado, é basta você perguntar para alguém o significado de uma palavra. Você pergunta o que é vaca, o que é elefante, o que é governo, o que é constituição, e a pessoa te diz. Agora, para você observar essas coisas no mundo da política e no mundo da vida cultural é um pouco mais complicado. Por exemplo, se você, a palavra que você está usando se refere apenas a um ente físico determinado, como leão, elefante ou vaca, ou formiga, basta apontar o bichinho e você sabe o que é. Mas as coisas da vida social e cultural não, elas são processos e sistemas e esquemas muito complicados. Então você teria que, para saber o referente da palavra, você tem que saber qual é o esquema de ações humanas que está ali compreendido. Né? Você vê, por exemplo, quando o pessoal usa a palavra comunismo, né? Que nem o idiota do Marco Antônio diz, o comunismo é estatização dos meios de produção. Eu digo, bom, então nunca existiu o comunismo no mundo. O movimento comunista jamais existiu, porque nenhum movimento comunista chegou a fazer isso. Então, quer dizer, o sujeito está usando a palavra num sentido idealístico futuro e confundindo isso com a realidade presente a qual a palavra se refere, meu Deus do céu. Quando o pessoal usa a expressão ideologia comunista, já não sabe o que está falando, porque o comunismo tem umas 200 ideologias lá dentro. Eu já expliquei isso aí. Está, né, lá o marxismo, uma série de artigos do marxismo como cultura. O marxismo é uma cultura integral, cultura de alcance mundial. Tem ali umas 200 ideologias no meio. Se você compara, por exemplo, a ideologia do Stalin com a ideologia do Trotsky, um mandou matar o outro, um queria derrubar o outro do poder, o outro mandou matar. Eles tinham, era a mesma ideologia que eles seguiam? Fala, claro que não. Mas ninguém matou tantos comunistas quanto os próprios comunistas. Por aí você tem ideia do que é a unidade ideológica do comunismo. Essa unidade não existe, pô. Né? O que existe é a unidade funcional de uma cultura. Como, por exemplo, se você pegar uma tribo de índio, pode haver várias disputas na tribo de índio. Um comeu a mulher do outro, um roubou o arco do outro, né? Dá algum rolo lá dentro. Isso é uma disputa de poder entre o pajé e o cacique. Tudo isso tem, mas a unidade da cultura está assegurada, porque a unidade é um conjunto de regras consuetudinárias, regras costumeiras, que não precisa estar escrito, tá certo? Que articula as possibilidades de ação humana. Então, se você participa disto, então você é um membro da cultura. E os próprios conflitos que você tem, as próprias diferenças, são articuladas de acordo com o sistema cultural vigente. Esse é o sistema cultural reinante. Isso é uma coisa que deveria ser óbvia, mas não é. Tá certo? Não é porque, veja, as pessoas no Brasil não têm mais o domínio da linguagem. Que é a primeira coisa que você vai ensinar para uma criança. Mas quando é a criança pequena, o que que você vai começar a ensinar para ela? Você vai ensinar cálculo integral para o bebê? É? Você vai ensinar engenharia para o bebê? Você vai ensinar futebol para o bebê? Não, você vai ensinar a falar, meu Deus do céu. Não é isso? Então, por quê? Porque todos os demais conhecimentos que a criaturinha possa vir adquirir dependem da linguagem. Então tem que ensinar primeiro o domínio da linguagem. Se você não tem um domínio suficiente da sua língua natal, vamos falar o português, claro, você não entende nada do que se diz nessa língua. Absolutamente nada. Ora, quando você vê a grosseria dos discursos públicos hoje em dia, a quantidade de erros monstruosos que os caras cometem, está na cara que eles não dominam o idioma. E, portanto, eles nunca sabem do que estão falando. Claro que de vez em quando pode acertar por uma coincidência. Ele falou a coisa errada, mas está pensando a coisa certa, pode acontecer, mas é raro isso aí. Então, veja, o desprezo que a classe dominante brasileira atual tem pelo idioma nacional Já mostra, primeiro, que eles não têm patriotismo nenhum. Toda essa afetação de patriotismo é só ostentação de condecorações e espírito corporativo. É só isso. Porque se você ama a sua pátria, ora, a coisa que você mais ama nela é a língua na qual ela te educou, porque foi a primeira coisa que ela te deu. Quando ela te dá a língua, ela te dá um instrumento pelo qual você vai poder conviver com os outros seres humanos, exercer um trabalho, ter uma função, entender o que está se passando, etc, etc. Então, o primeiro valor que assinala a existência de uma nação, a identidade de uma nação, é o seu idioma, meu Deus do céu. Deu para entender? Não precisa ser um idioma, pode ser dois. Se você vai na Bélgica, você tem gente que fala lá a língua holandesa e tem quem fala francês. Mas as duas línguas fazem parte da nação. Não é isso? Então, se você não tem amor ao seu idioma, você não tem patriotismo nenhum. O patriotismo é só afetação. Eu não vejo como é possível se você ter amor a um país sem ter amor à língua que se fala nele. Quer dizer, você pode ter, vou dizer, por exemplo, eu estou aqui nos Estados Unidos, eu tenho amor à língua inglesa, mas tenho um amor muito moderado pela língua inglesa. Eu muito mais pela língua portuguesa, que é a primeira que eu aprendi, muito mais pela língua francesa, que foi a segunda, muito mais pela língua espanhola, que foi a terceira, e assim por diante. Quer dizer, quando fui aprender mesmo inglês, eu já era um adolescente, não era mais, né? Eu não aprendi a pedir uma madeira para minha mãe em inglês, né? Então, quer dizer, eu até hoje estou aprendendo inglês. Toda hora a língua inglesa me surpreende com coisas que tem ali que eu nem imaginava que existiam, tá certo? Então, eu posso ter uma simpatia pela língua estrangeira, mas não um amor como eu tenho pela minha própria língua, né? Quer dizer, aí é tal negócio. O Wesley Queiroz, quando perguntava se ele falava alguma língua estrangeira, ele dizia, eu falo várias, patrioticamente mal. Quer dizer, o que eu domino é a minha língua, as outras não, só uso. Né? Então, eu durante um tempo nutri a ilusão de poder ser um escritor em língua inglesa. Depois de 2 anos de tentativa, eu falei, isso, sabe quando isso vai acontecer? Nunca na minha vida. Nunca. Né? Porque eu comecei a usar a língua inglesa como instrumento de comunicação no dia a dia, quando eu tinha o quê? Mais de 60 anos, 65 anos. Então, quer dizer, você não vai aprender aquilo com o coração, a sua profundidade, o seu aprendizado da língua sempre vai ser um negócio externo, mais funcional do que vital. Mas se eu for, vamos dizer, expressar uma emoção profunda, eu não vou conseguir expressar em inglês. Vai ficar falso, evidentemente. Eu vou estar imitando algo que eu ouvi no filme. Mas, quer dizer, a relação que o sujeito tem com a sua língua natal é uma coisa, vamos dizer, de uma identidade vital. Aquilo é o sangue dele. A língua estrangeira não, é um instrumento, é um meio. Né? Ora, quando eu vejo, assim, hoje em dia não dá para você ler nem jornal mais, porque o número de erros que tem ali mostra que o sujeito que tem no idioma o seu meio de trabalho, o seu instrumento de trabalho, ele despreza aquele idioma. E frequentemente imita o idioma inglês. Por quê? É o idioma do jornalismo. É o dominante. Né? É o que domina o jornalismo. Então o sujeito escreve, né, em inglês com palavras brasileiras. Né? Ele não está escrevendo em inglês nem em português. Isso é assim o tempo todo. Né? Agora, no Brasil também aconteceu um fenômeno muito estranho nos anos 70. Até os anos 70 você tinha o que se chamava alta cultura. A alta cultura se compõe, então, de escritores, de pensadores, de cientistas notáveis, de representantes letrados das grandes religiões, etc, etc. E você tinha ao lado o jornalismo. E o jornalismo noticiava os acontecimentos da cultura como ele noticiava os acontecimentos da política, do esporte, da economia, etc, etc, etc. Uma coisa não se confundia com a outra. Quer dizer, o jornalismo era uma espécie de caricatura, o irmão menor da ciência histórica. Ele contava o que estava se passando, mas não com o rigor científico da história e nem com a abrangência da história. Ele realmente pegava fatinhos isolados, dava uma pincelada rápida para você ter uma pelo menos uma imagem tosca do que aconteceu, e isso era tudo. Então, ninguém confundiria jornalismo com alta cultura. E eu notei que na década de 70 estava acontecendo um fenômeno extraordinário. O jornalismo estava começando a dominar os meios de alta cultura. Então, por exemplo, e o fato de nós então vivemos na ditadura militar foi uma das causas disso, porque a discussão política, por exemplo, desapareceu de dentro das universidades e foi revivida na mídia. Quando você pega revistas como A Realidade, A Veja e tal, elas eram o centro do debate nacional. Isso era o centro do debate político, logo vira o centro do debate cultural também. Então, quer dizer, a classe jornalística se torna a dona da alta cultura e começa ela a moldar o que será a cultura do país. Ou seja, a alta cultura foi entregue para um bando de analfabetos funcionais. Isso foi uma desgraça tremenda. Não adianta nada você escolher direita e esquerda, porque a direita e a esquerda têm o mesmo problema aí. Não é isso? É normal um país ter direita e ter esquerda, né? Todo país vai ter direita e esquerda e funciona por causa disso. Mas no Brasil aconteceu o seguinte, que a própria identidade ideológica desses grupos é confusa para os seus membros. Por exemplo, eu acho um absurdo o sujeito ser esquerdista e não perceber que hoje a esquerda mundial inteira trabalha para os grandes capitalistas. Como é possível alguém não perceber isso? Como é possível, em pleno ano de 2020, o sujeito achar que a esquerda dele ainda é representando o proletariado? Quando ele está lá trabalhando com o dinheiro do George Soros, né, do Bill Gates, né, dos grandes bancos, e quando ele está lutando pelas mesmas causas que essas grandes organizações capitalistas estão querendo impor ao mundo, meu Deus do céu. O próprio globalismo é um deles. Se você vê toda essa discussão em torno, né, do coronavírus, tá certo? A posição da esquerda é a mesma dos grandes organismos internacionais, e do grupo Bilderberg, e de todos os bilionários. E do outro lado você tem pessoas que, em geral, não são de origem tão rica, embora haja alguns milionários no meio dele, que não pertencem a essa gangue internacional e que estão ligados a outros interesses, mais nacionais ou mais locais. Então significa o seguinte: a esquerda virou a elite dominante, a elite rica, que está oprimindo o povo, e o povo é. Quem expressa a vontade do povo é a direita. Isso é um fator. Eu não estou dizendo isso para enaltecer a direita, pelo amor de Deus. Estou descrevendo um estado de coisa que é facílimo de comprovar. Qualquer pessoa. Basta você até ler jornal para você entender isso. Quer dizer, você veja quem está defendendo as ideias da esquerda. É só banqueiro, só bilionário. Tá certo? É elite. A elite globalista. E o outro lado? Bom, você tem, pode ter dois ou três bilionários ali isolados, tem o próprio Trump, né? Quer dizer, o Trump é um bilionário, mas ele não pertence à classe bilionária, ele é um cara de fora. Isso é importante, né? Então, no caso do Brasil, então, a coisa ainda é mais óbvia, porque quem representa o aspecto nacionalista é um Zé Mané, um cara que era assim, apenas um capitão do exército. Não tinha de cair morto. Né? Não eram nem os generais, presta atenção, os generais estavam quietinhos, o capitão estava falando sozinho. Né? Então, como é possível o sujeito ainda se declarar de esquerda e não perceber que essa esquerda dele foi comprada pelos grupos bilionários, aos quais ele serve hoje? Né? É a coisa mais óbvia. Ora, remontando um pouco no passado, você vê que isso começa com a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt, por volta dos anos 50, 60, quando ela transfere o campo da luta, vamos dizer, da esfera econômica para a esfera cultural, então, evidentemente, a esquerda perdeu a sua identidade sociológica. Ela não tem mais nada a ver com o proletariado. Ela agora é classe média e classe alta. Mas, se você for ver, por exemplo, movimento feminista. Onde que se difundiu o movimento feminista? Foi no Bairro da Rocinha, né? Foi em Vila Nhocunhé, Não, foi na classe alta, meu Deus do céu. Movimento gay, a mesmíssima coisa. Você acha que o operário, o cara que está lá trabalhando na fábrica, carregando peso, ele tem lá tempo de lutar pelos seus, como é que se diz, pela sua identidade sexual? Ele nem sabe o que é identidade sexual, meu Deus do céu. Então, todas essas novas causas que surgiram, feminista, gaysista, abortista, etc., é tudo de interesse de gente de formação universitária, meu Deus do céu. Não do povão. Você acha que o pessoal da escola de Frankfurt não percebeu o que estava fazendo, não? Fizeram isso de inocência? Claro que não, meu Deus do céu. Eles sabiam para quem eles estavam trabalhando. Eles sabiam que estavam demolindo a identidade sociológica da esquerda e criando uma outra identidade. Ou seja, estavam integrando a esquerda no modo de vida das classes altas. Foi só eles que fizeram isso? Não. Stalin instruiu o Partido Comunista Americano para que esquecesse os proletários, que ele tratasse de ganhar o apoio dos intelectuais, das figuras do show business e dos milionários, porque precisava de dinheiro para sustentar o Partido Comunista. Então, para sustentar o Partido Comunista Soviético, a esquerda americana foi virada de cabeça para baixo. Ora, você conhece algum comunista que tenha observado já isso? Não, eles não sabem a história social do seu próprio movimento. Eles não sabem do que estão falando. Mas nem podem saber por quê? Eles não têm o domínio da linguagem. O domínio da linguagem, se você pegar os escritores, ditos escritores de esquerda no Brasil, a linguagem deles é só chavão o tempo todo. Você pega esse pessoal do teatro, é só chavão feminista, chavão abortista, chavão gaysista, o tempo todo. Não tem nenhuma originalidade, quer dizer, não são, a linguagem não é individual. A minha você pode gostar ou não gostar, mas não tem nenhuma parecida com ela. Fui eu que inventei tudo. Do meu jeito, para poder dizer as coisas do jeito que eu via, não do jeito que o outro Zé Mané via. Eu nunca escrevi uma palavra em nome de qualquer grupo. Nunca. Por que que os jornalistas não percebem isso? Porque eles não são capazes de ler o que eu escrevo. Eles não têm capacidade. Então, hoje mesmo eu estava comentando, né, uma frase que eu li no livro, numa biografia do Richard Wagner, ele diz que você pode medir a fama de um homem pelo número de equívocos e de mal-entendidos que circulam em torno dele. Então, nesse sentido, eu cheguei à conclusão que eu sou o brasileiro mais famoso de todos os tempos. Porque se você ler tudo que a mídia escreveu a meu respeito durante 20 anos, é tudo errado, é tudo invencionista. Não tem nada, sabe o que é nada que corresponda? Por exemplo, eu escrevi vários livros e dei vários cursos, então eu acredito que é um fato notório e eu tenho todo um pensamento filosófico do qual eu deduzo ali uma certa filosofia política, quer dizer, que é uma tentativa de descrever e explicar o sistema do poder, né? Embaixo tem uma filosofia da cultura e também, vamos dizer, no andar mais baixo da coisa, eu tenho alguns palpites sobre a situação política do dia, né, simpatias ou antipatias que eu tenho por um personagem da política, ou do futebol, ou do show business, etc., etc. E é evidente que as opiniões de um filósofo sobre assuntos menores dependem e só podem ser compreendidas em função da sua doutrina filosófica maior. Você não pode separar uma coisa da outra. Quer dizer, que as opiniões sobre pontos de passagem do noticiário diário não têm autonomia, elas nada significam por si mesmas. Elas só significam algo quando colocadas dentro do esquema filosófico geral. Me parece uma coisa tão óbvia que ter que explicar isso já é uma vergonha, né? Quer dizer, se você vê, por exemplo, sei lá, que o Jean-Paul Sartre aplaudiu o Pol Pot, o genocida, né? Eu digo, bom, tem muito comunista que aplaudiu o Pol Pot, mas o Jean-Paul Sartre aplaudiu o cara só por ele ser um comunista? Não. Tem toda uma filosofia dele que justifica essa atitude dele. Pode estar certo, pode estar errado, não é esse o ponto que eu estou discutindo. Mas você não pode entender esta opinião separada do arcabouço filosófico que a sustenta. Ora, o arcabouço filosófico do meu pensamento não tem um porra de um jornalista que a conheça. E não tenho nenhum que seja capaz de entender. Porque o cara mais compreensivo que escreveu a respeito foi o, acho que Ricardo, como é que chamava? O cara da Folha? Ricardo Muti, né? Acho que era Muti, né? Eu até escrevi um artigo, São Ricardo Muti, porque ele leu dois livros meus e você vê que ele fez um esforço enorme para entender os dois livros. Só que é o seguinte, os livros não eram nem de filosofia, eram dois livros de crítica cultural. E ele achou que esses dois livros de crítica cultural eram o centro da minha obra. Fala, mas como? Se a crítica cultural fosse o centro da minha obra, eu jamais diria que eu estou escrevendo filosofia. Isso seria apenas crítica cultural. Eu seria uma espécie de Paulo Francis. Mas, aliás, o falecido Ricardo Civita, né, mais um milionário idiota, ele achou que eu era uma espécie de Paulo Francis, porque ele leu um artigo meu e interpretou a minha obra a partir do artigo. O artigo era uma interpretação que hoje eu acho que está errada, né, do motivo do sucesso do nazismo, porque o nazismo não fez sucesso na Alemanha, tá, na Europa inteira tinha gente aderindo àquela porcaria, né? E eu tentei explicar por que que isso aconteceu. Né. Hoje eu acho a minha explicação um pouco tosca, mas era apenas uma explicação de um fenômeno histórico, não era um item filosófico. Isso não é filosofia, meu Deus do céu. Isso é realmente é crítica cultural, né. Mas pensa bem, quando o senhor Ricardo Civita leu um livro de filosofia? Nunca na vida dele. Se você der um livro de Aristóteles ou de Hegel para ele ler, ele morre. Ele tem congestão cerebral e morre. Então isso quer dizer que o topo da visão do mundo dele é o Paulo Francis. Ele não é capaz de conceber nada acima do Paulo Francis. Então, quando ele me lê, ele acredita que eu sou uma espécie de Paulo Francis. E o jornalismo inteiro é assim, gente. É? Eu digo, olha, você faça um favor, você comece por me comparar com aqueles filósofos com os quais eu estou dialogando. Não com aqueles autores que são do seu interesse, e sim com os que são do meu interesse. Por exemplo, quanto tempo da minha vida eu dediquei ao estudo de Paulo Francis? Eu era amigo pessoal do Paulo Francis, mas para eu ler os livros inteiros dele, eu li tudo em uma semana e acabou. Agora, Aristóteles eu fiquei lendo 20 anos. O próprio Karl Marx, li Karl Marx, no mínimo, li Karl Marx durante 8 anos. Né? Karl Marx, Hegel, né? Louis Lavelle. Então você tem que me comparar com estes caras, não com o Paulo Francis, meu Deus do céu. Agora, se o sujeito nada conhece acima do Paulo Francis, ele vai me comparar com o quê? Com o que ele conhece. Às vezes até abaixo. Às vezes não é nem o Paulo Francis, ele vai me comparar com o Zé Neumann e Pinto. Você está entendendo? Que para mim é apenas um velho gagá. Eu não acho ele um cara desonesto, mas ele é gagá. Então, isso quer dizer, veja, o baixo nível cultural dá ao sujeito uma série de certezas que só valem para ele, que é tudo ilusão, evidentemente. Mas é o negócio do Dunning-Kruger. Quanto menos você sabe, mais você acha que sabe. Isso é fatal que aconteça. Por quê? Para você perceber que sabe pouco, você precisa saber um pouco mais. É o problema que eu sempre disse para vocês do mapa da ignorância. O que é o mapa da ignorância? É a lista do que lhe falta saber para você entender melhor aquilo que você já sabe. Quer dizer, totalmente ignorante você não é. Alguma coisa você sabe. Mas está faltando mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, para você poder pesar o valor daquilo que você sabe. Se eu estou estudando uma questão qualquer e eu me informo do que é o status questionis, o que é o status questionis? É a história da evolução dos debates a respeito, desde que eles começaram até agora. Daí você consegue medir, vamos dizer, a validade, o valor e o peso do que você, das suas próprias opiniões. Você sabe onde você está. Às vezes você está pensando que você está emitindo uma opinião que você criou agora, mas você vai ver que você está repetindo algum filósofo do século XII, do século XI, que você não, sempre, não conheceu. Então você pode estar atrasado de um milênio, tá certo, no debate e achar que você está na tecnologia de ponta. Isso acontece o tempo todo. Não é isso? Então, veja, o cidadão comum, que não vive de uma tarefa intelectual, ele depende que os intelectuais o informem do que está se passando. Ele não pode, ele por si mesmo, sair investigando, né? Ele não vai lidar com assim, ah, eu vou procurar as fontes primárias. Não, não vai fazer isso. Quem vai fonte primária é um historiador, e o historiador dá, então, um relato para ele daquilo lá. E daí o jornalista lê o relato do historiador e fala alguma coisa, e você acha que o jornalista é que é a fonte primária. Quando é assim, ele é o sujeito que ouviu falar, né? É aquele negócio da. Tem até a brincadeira aqui. Feito tomar uma sopa na casa do outro, a sopa estava aguada, né? Eles estão. Mas isso não é a sopa do pato, isso é a sopa da sopa da sopa do pato. O que o jornalista escreve é sempre a sopa da sopa da sopa do pato, não é a sopa do pato, e muito menos o pato. Vocês têm que ter consciência disto. O jornalista está muito longe das fontes primárias e muito longe da discussão real. Quando, veja, quando as pessoas falam hoje, todo mundo, da mídia inteira, diz, ah, o Bolsonaro está contra a ciência. O que é a ciência que eles entendem? É aquele pedaço da ciência que agradou a opinião média das redações. E eles chamam isso de ciência. Claro que isso não é ciência de jeito nenhum. Então, se você não é capaz de articular a discussão científica, você não sabe o que a ciência está discutindo. E, portanto, o que você chama de ciência é apenas o que você ouviu no ginásio. Por exemplo, se você pega a classe jornalística inteira, ela acredita piamente em teoria da evolução e acha que isso é a ciência. Quando você vai ver o estado da teoria da evolução hoje, ela é uma teoria semi-morta. Não tem como prová-la, não tem mais mesmo. Não estou dizendo que ela é falsa, pode ser que ela seja verdadeira, mas não tem prova e tem muita prova contra. Como é que eu sei isso? Eu li um montão de livros a respeito, meu Deus do céu, e li sem nenhum preconceito, porque eu no começo da minha vida eu era evolucionista, entusiasta, gostava desse negócio de antropóides e dinossauros, etc, etc. Então, claro, quando eu descobri que isso era furado, que tinha argumentos sérios contra, claro que eu fiquei muito desanimado. Então, até hoje, eu não tenho nenhuma opinião sobre teoria da evolução. Mas, um tempo atrás, eu dizia, tudo que eu leio a favor, eu concordo. Tudo que eu leio contra, eu também concordo. Agora já não está assim. Agora, a teoria da evolução já decaiu na minha credibilidade faz muito tempo. Simplesmente eu não acredito mais. Não estou negando, mas não acredito. Mas, num ambiente jornalístico, é assim, é como se fosse um monte de professores de ginásio, tá entendendo? E o cara que diz que os professores de ginásio são a ciência. É? Não é incrível? Por exemplo, eu penso assim, quando eu estava no ginásio, quantos professores eu tive que eu podia chamar de cientistas? Eu tive um, que era um professor de matemática, ele era assistente do Benedito Castrucci, que era o maior matemático de São Paulo. Então, ali era um homem de ciência, e ele era o pior professor que a gente tinha. Acabou sendo demitido por total inépcia. Ele sabia matemática, mas não sabia ensinar. Botar ele para fora. E no colégio inteiro, o único que defendeu ele fui eu, que era o pior aluno de matemática que tinha ali. Então, que noção de ciência nós tínhamos ali? Nenhuma. Assim, as experiências que eu tive que me mostravam a incultura dos adultos que tentavam nos educar. Foi um negócio impressionante, gente. Eu, quando tinha 14, 15 anos, eu entendi que eu estava na mão de um monte de analfabeto. Era assim, como se eu estivesse num barco, no meio da tempestade, o barco pilotado por um bêbado, tá certo? Com um mapa traçado por um louco. E eu ali viajando e dependendo deles. Eu não fiquei revoltado, nunca fui de me revoltar com coisa nenhuma. Eu falei, não, agora eu tenho que achar um outro. Outra maneira de estudar as coisas, ficar aqui nesse colégio não vou aprender nada. Você vê, quando eu pego todos que eram o primeiro da classe ali no colégio que eu estudei, onde eles foram parar? Todos são jovens ninguém, todos. Não tem um sujeito de sucesso. O único aluno dali que teve sucesso é este que vos fala, que era o pior aluno daquela porcaria. Mas eu, na época, não queria estudar nada, só queria saber das meninas e dos bailinhos. Né? Então, eu considerava o colégio um instrumento para obter essas vantagens. Né? Então, mas eu fui para frente, porque eu não esperei o colégio me ensinar. Eu, quando tinha 14 anos, eu decidi que eu ia, se eu queria entender literatura brasileira, eu ia ter que ler a literatura brasileira. Não ia esperar o professor mandar. Não é isso? Então, eu peguei o livro do Otto Maria Carpo, Pequena Bibliografia Crítica da Literatura Brasileira, e fui anotando os títulos dos livros principais e fui lendo tudo aquilo. Ou seja, da literatura brasileira, eu li praticamente todos os livros importantes. Isso já me deu uma ideia de onde eu estava, porque o conjunto da literatura de um país é o imaginário daquele país. Ele não diz o que está acontecendo no país, mas ele diz como que as pessoas estão imaginando, o que elas imaginam que está acontecendo, a imagem que elas têm da realidade. Essa imagem pode ser falsa, mas enquanto imagem ela é verdadeira. Ela é uma verdadeira imagem de um negócio que pode ser falso. Tudo o que eu escrevi depois na vida, tudo o que eu escrevo até hoje, depende disso. Você está entendendo? Eu sabia o que os brasileiros imaginavam que estava acontecendo. Podia ser um negócio totalmente falso, mas era a imagem que eles realmente tinham. Por exemplo, quando, após o golpe de 64, começaram a aparecer romances escritos por autores comunistas ou pró-comunistas, como o Antônio Calado, por exemplo. Quando eu li o livro Quarupi, do Antônio Calado, o que é o Quarupi? É a história de um padreco, um seminarista, que se mete lá no meio de umas mulheres, se mete no meio do negócio de droga, começa, na época era cheirar lança-perfume, era a droga que tinha. Né? E termina entrando nos movimentos de esquerda e no fim entra para a guerrilha. Isso aí foi a antecipação de 30 anos de história da teologia da libertação. Quando eu li muito mais tarde a frase do Hugo von Hofmannsthal, nada está na política de um país que não esteja primeiro da sua literatura. Isso não foi só uma frase, eu vi isso acontecer. Aqueles vários livros que saíram do Carlos de Toconi, do Antônio Calado, né? Meu Pedro, Ledo Ivo, escreveram um monte de romances, né? Que era a reação da imaginação esquerdista contra o golpe. Né? Então, isso tudo para mim não era uma teoria, era uma realidade, eu tinha visto aquilo. Quantas vezes mais tarde, então, arrumaram, por exemplo, um emprego para o Frei Beto na Folha. E o pessoal da redação então juntava para levar o Frei Beto para os puteiros. Isso já estava no livro do Antônio Calado, meu Deus do céu. Quer dizer, eu li no Antônio Calado, achei que era aquilo só a imaginação dele, falei, não, isso aconteceu mesmo. Ou seja, ele antecipou. Então, nesse sentido, é um grande livro. O livro é cheio de demagogia, né? Tem mentiras sórdidas ali. A famosa história dos bebês, tem um cemitério de bebês no convento, né? Todas freia, tudo grávida, matava os bebês, enterrava. Isso é mitologia assim, anticatólica, assim, dá mais porca, porca, porca, porca. Eu sempre considerei o Antônio Calado um porco. Escrevi isso e repito. Era um tremendamente desonesto. Mas, o Coni não, Coni era um homem de bem. Né? Ledo Ivo também era um homem de bem. Porque tinha muito autor na esquerda que era um homem de bem, mas o Calado não. Então, eu vi essas coisas acontecerem. Isso aí não era teoria literária. Não, isso era minha vida. Eu estava vendo aquilo no dia a dia, pô. Não é isso? Então, eu vi isso e também vi, por exemplo, quando fui trabalhar no Estadão, eu vi ali os velhos comunistas da redação, né, combinando para onde eles tinham que levar o filho do dono do jornal, o filho do Rui Mesquita, que tinha 14, 15 anos na época, Eles tinham que levar para os lugares que eles achavam educativos para o rapaz, né, para torná-lo, de algum modo, indefeso contra a influência comunista. Não que fosse convertê-lo ao comunismo. Claro que não é isso. Pô, você, até hoje, eu me surpreendo com gente que acha que a finalidade da propaganda comunista é tornar todo mundo comunista. Que idiotice, meu Deus do céu! Quer dizer, você pensa que comunismo, que é um time de futebol, que você larga um time e entra para o outro time. Você acha que o negócio é esse, pô? Veja, quando você vê a instrução que o Stalin deu para os comunistas americanos, esqueça os proletários, cuidem dos milionários e das figuras do showbiz, né, e de gente importante. Você acha que ele ia converter todo mundo para o comunismo? Mas é claro que não, seria muito mais fácil ele converter os proletários. Então o negócio não era conversão, não era convencer ninguém de nada. Era você poder inserir o sujeito dentro de um esquema defensivo em favor do partido. Então, por exemplo, se você tinha um sujeito que era nominalmente conservador, democrata, mas que num momento decisivo ele tomava partido da União Soviética em alguma disputa, isso valia muito mais do que você doutrinar um comunista. Não é isso? Então, também, para o uso da desinformação, o pessoal pensa que desinformação é só mentira. Não, não, não. Desinformação é você passar informações falsas para o governante inimigo. Ou seja, você vai orientar a política externa do inimigo. É complicado pra caramba. Você acha que isso aí é questão de propaganda? Claro que não. Porque, em primeiro lugar, para você fazer desinformação, você precisa usar fontes que o inimigo considere confiáveis. Tá certo? Então, não pode ser um sujeito comunista que está dando opinião. Tem que ser um cara que tem a fama de não ser nada comunista. Né? Se você pegar, por exemplo, Henry Kissinger passou a vida inteira dele, né, ajudando o lado de lá. Mas se você disser o Henry Kissinger é comunista, está falso. Ele não é comunista. Ele é ajudante comunista? É. A convicção pessoal dele, a ideologia pessoal, não tem importância. Não é disso que se trata. Então, nesses detalhes, por exemplo, eu fui vendo como as pessoas são despreparadas para entender a realidade política. E é desse despreparo que surge o fato de que agora, em 2020, o general Mourão reage a uma coisa que já está acontecendo há 40 anos. Gente, o golpe já foi dado. Pessoal, comum no larápio, tomou conta da mídia, do judiciário, de todo o funcionalismo público, não é isso? De boa parte das Forças Armadas, de todo o ensino secundário e das universidades. Ou seja, tomou conta da sociedade. Sobrou um treco lá em cima, que é o cargo de presidente da República, não está na mão dele. Estava na mão dele, agora, não tá, agora perdeu isso. Você acha que o esquema de poder comum no larápio perdeu alguma coisa? Ele não perdeu nada. Né? Me mostre uma escola, sei lá, me mostre um ginásio estadual que era comunista e passou a ser conservador. Você não vai encontrar nenhum. Por quê? Quando apareceu o movimento conservador, os ditos líderes conservadores liberais só pensavam na sua carreira eleitoral. Era aí o Kim Kataripaka, né? Era essa gente, era o Fernando Olyoday, né? Só estão pensando em se candidatar e subir na vida. Não pensaram em criar militância, não pensaram em adestrar o povo para a luta. Agora é tarde. E a Milicada? A Milicada tinha que ter agido na década de 90. Eu dei toda a descrição do que estava acontecendo. Eles não ligaram nem um pouco. Alguns ligaram. O general Sérgio Coutinho ligou. O general José Fábrega também ligou. A maioria não quis nem saber. Ao contrário, estava lá o general Ibiapina, Hélio Ibiapina, procurando aliança com o pessoal da Hora do Povo. Estava lá um grupo de generais, né, tramando com o pessoal da antiga esquerda nacionalista, a turma do petróleo é nosso, para nos livrar do imperialismo americano. Ele disse, mas que imperialismo americano? Estude um pouco a presença americana no Brasil e você vai ver que nos últimos 40 anos não houve presença alguma, só houve ausência. O governo americano chegou a não ter sequer o que eles chamam de diplomacia pública. O que é diplomacia pública? Alguém fala mal do país, um embaixador dá uma entrevista reclamando. Ficou 40 anos sem isso. Não tinha um embaixador dizendo uma palavrinha a favor dos Estados Unidos. Tem o Instituto Cultural Brasil dos Estados Unidos, fechou. A biblioteca, e tem a biblioteca da Luzes ali na Paulista, fechou. Quer dizer, os americanos estão cada vez mais ausentes e os chineses entrando, tomando conta de tudo. E ninguém percebeu, meu Deus do céu, estão falando de imperialismo americano ainda. Gente, a alienação brasileira é uma coisa assim que um dia terá que ser descrito, mas eu acho quase impossível descrevê-lo porque é vasta demais. Né? E a nossa primeira missão na vida é corrigir a visão que o Brasil tem de si mesmo. Esta é a função da classe intelectual. Não é fazer propaganda conservadora. Né? Aliás, se as pessoas me perguntam: Olá, você é conservador? Você é liberal? Eu falo: Não sei. Eu não tenho a menor ideia. Nunca me preocupei com isso aí, em apoiar um determinado grupo ideológico. Nunca me preocupei com isso. Por quê? Eu acho que o problema ideológico vem em 15º lugar. Antes disso, você tem o problema do poder real, quer dizer, pessoas que estão colocadas em postos-chave e que estão mandando na situação. Então, olha, o que eu fiz não é nem conservador, nem liberal, é anticomunista, isso sim. Mas não é só anticomunista, é anticomunolará, porque é todo um esquema. Então, eu só tenho tomado posição negativa. Quando que eu propus alguma coisa para resolver algum problema brasileiro? Nunca na minha vida. Quando o pessoal pergunta qual é a solução para a educação brasileira, eu falo, não sei. Eu sei a solução para a educação dos meus alunos, dos outros não sei. Nunca sugeri política alguma. Né? Agora, você pegar toda a mídia dizendo que eu sou, né, o líder do conservadorismo, do liberalismo. Eles não sabem distinguir o que é uma postura crítica do que é uma proposta política. Né? Quer dizer, veja, se você é anticomunista, você pode ser anticomunista porque você é católico, porque você é protestante, porque você é judeu, porque você é muçulmano, porque você é um capitalista reacionário, porque você é um pobretão que foi explorado pelos comunistas. Mil motivos para você ser anticomunista, não tem unidade isso. O anticomunismo não é uma ideologia, é uma atitude real que várias pessoas de várias origens ideológicas diferentes podem tomar. Precisa ser muito inteligente para perceber isso. Né? Por exemplo, pega o falecido Adolfo Bloch. O que era o Adolfo Bloch? O Adolfo Bloch era um judeu que saiu fugido da Rússia. Era o cara mais anticomunista que tinha no Brasil. É? Então, ele era, sei lá, um católico reacionário? Não. Eu sempre, qual é a posição política do Adolfo Bloch? Não sei, ele só tinha o anticomunismo. E o resto ele não estava nem aí. Quer dizer, a tomada de posição negativa muitas vezes é o essencial. Programas positivos as pessoas esquecem no meio do caminho. Mas o nome dos seus inimigos você não esquece. Deu para entender? Daqui a pouco nós voltamos com a pergunta. Então vamos lá. O Bernardo Christopher pergunta: Na primeira metade do século XX, o mundo foi inundado com uma miríade de grandes escritores, sua maioria católicos. Após o Concílio Vaticano II, essa cepa parece ter sido cortada, e hoje os poucos que existem falam especificamente para o seu nicho católico, liberal, tradicionalista, carismático, revolucionário, etc. Pergunta: Teria o chamado espírito do Concílio vencido à força daquela literatura que o antecedeu? Olha, ainda existem grandes escritores católicos, né, como, por exemplo, você pega aí no Canadá, esse Michael Bryan, pega o Eugênio Corti, tem muitos. Né, mas eles não têm mais a importância social que tinham naquela época. Naquela época, os escritores católicos não eram tidos como escritores católicos, mas simplesmente como grandes escritores. Como se fosse um grande escritor comunista, não era um grande escritor comunista, era apenas um grande escritor. Então, os escritores não estavam presos nos seus nichos sociais. Hoje estão todos, quer dizer, você escreve, se você é preto, você escreve literatura para pretos, se você é católico, você escreve para católicos, etc, etc. Quem criou isso foi a mídia. Mas, claro que o Concílio Vaticano, na medida em que enfraqueceu a presença pública da cultura católica, né, porque se deixou infectar por esta bobajada de literatura, de teologia da libertação, etc., decaiu, né, então destruiu o seu próprio prestígio cultural. Mas olha, mesmo na primeira metade do século XX, você não encontra o escritor da altura do Eugênio Corti, né? Esse é o maior de todos. É, tem um artigo chamado Foi um Desastre, eu explico isso aí. Marcelo Takeda Ono. Gostaria de saber se o senhor tem alguma previsão do início do curso sobre literatura. Vai ser o mais breve possível, né? Eu estou aguardando só para ter uma inspiração para fazer, redigir o programa, mas eu vou ver se faço ainda essa semana. Dalton pergunta: como aprender nossa própria língua de forma profunda e verdadeira? Existe alguma gramática? Muito, muito bem. Eu acho que o essencial. Veja, eu só fui estudar gramática quando eu tinha 28 anos. Eu escrevia perfeitamente em português. Por quê? Eu tinha lido muitos escritores e aprendi pelo único método que existe, que é você imitar os grandes escritores. Você pega o estilo de cada um, com os vários estilos que você vai aprendendo, você compõe o seu. Sempre foi assim e não tem outro jeito, né? Então, faça exercícios de você escrever como fulano de tal. Escreva aqui como Graciliano Ramos, como Zé Geraldo Vieira, como Ledo Ivo. É assim que você vai aprendendo, né? A gramática não ajuda muito, não. Quer dizer, não é a gramática que vai ensinar você a escrever certo. Escrever certo é um hábito. Ele não é a aplicação de uma teoria, né? Quer dizer, a gramática é uma descrição teórica dos usos e costumes da língua. Mas o que interessa não é a descrição dos usos e costumes, sim os próprios usos e costumes. Não é isso? Quer dizer, você saber descrever bem uma partida de futebol não é a mesma coisa que você saber jogar futebol. Sugiro que você aprenda a jogar futebol primeiro e aprenda a descrever a partida depois. Emílio Teixeira. Seria possível dizer que, metaforicamente, a língua é uma espécie de egrégora da coletividade nacional, mas sem sombra de dúvida. Se ela não é a própria egrégora, ela é, vamos dizer, o símbolo materializado dessa egrégora, né? Egrégora é, vamos dizer, uma entidade psíquica coletiva. Mas a própria palavra egrégora é mais uma metonímia do que uma realidade. Mas eu entendo o que você quer dizer, e está certo. José Neto, a literatura atual do nosso país reflete o imaginário do povo brasileiro hoje. Que instrumentos usar para ter uma noção mais próxima do brasileiro atualmente? Olha, se você pegar tudo que tem de literatura, pegar o que tem de melhor na literatura, é deste tamanhinho assim, em comparação com o tamanho do país e o tamanho da complexidade da experiência humana no país nos últimos 40 anos. Uma não Você, literária. a nossa literatura não reflete o que se passou no país durante 40 anos. Eu escrevi um artigo sobre isto. Se você pega a literatura até os anos 50, 60, ela reflete a sociedade brasileira. Você tinha ali, né, os vários aspectos da sociedade brasileira, vamos dizer, desde a vida das classes altas no Rio de Janeiro, ali no Jockey Club, até o povo mais miserável ali do Nordeste, do Amazonas, tudo, você tinha o Brasil inteiro ali. Agora você não tem mais, pô. Sumiu. Por quê? A partir de 64, o interesse básico dos escritores de esquerda foi a experiência do próprio grupo esquerdista. Se você pega esses livros que eu estava citando, Antônio Calado, Ledo Ivo, né, do Carlos Heitor Coni, é a esquerda contando a sua própria experiência e imaginando que aquela era experiência nacional, quando não era a experiência de um grupinho desse tamanho. Você não pode negar, por exemplo, que durante o período do regime militar, o povo vivia muito bem. Você tinha segurança, prosperidade, você tinha, o PNB crescia pra caramba. Agora, para umas 10 mil pessoas que eram esquerda, aquilo estava horrível. E eles acham então que foi tudo horrível. Então, a imagem que eles formaram é assim, é uma espécie de umbigo projetado numa lente de aumento. E isso matou a literatura nacional. Ela virou instrumento de, como é que se diz, de reclamação da esquerda. Só isso. E depois isso pifou. Né? Então, o que sobra? Você vê, outro dia não morreu esse escritor Sérgio Santana, querendo que o Bolsonaro morresse, quem morreu foi ele. Também o Paulo Henrique Amorim aconteceu a mesma coisa, quero que o Bolsonaro morra, quem morreu foi ele. É isso aí, é um ódio impotente. É um ódio que destrói o seu próprio portador. E a esquerda brasileira, ela é isso, porque hoje a esquerda só existe como instrumento na mão de tipos como Dória, como Auschwitz, etc, etc. Ou seja, a esquerda virou instrumento da direita corrupta, meu Deus do céu. E ela não é mais nada além disso. Quer dizer, foi um fracasso medonho. Claro que o que eles conquistaram ao longo desses anos, eles ainda conservam, não, conservam a mídia, conservam o sistema educacional, mas eles não têm mais força. Ninguém fora do grupo deles os aceita mais. Eles não, eles só convencem a si mesmos. Eles só falam com eles mesmos. Né? E ficam lá pensando no Bolsonaro, tomara que morra, tomara que morra, tomara que morra. Isso é o suprassumo da impotência. Você não pode fazer nada pro cara, você fica rogando praga para ele morrer, meu Deus do céu. Você quer que o cara morra? Vai lá, mata ele logo de uma vez. Você não, nem isso você consegue fazer. Você fica montando macumba para matar o cara, pô. Deixa eu ver se temos mais alguma coisa aqui. Marcos Moreira, se nada está na vida pública do político do país sem antes estar na sua literatura, onde o senhor acha hoje, em que autor está o futuro do Brasil? Este é o problema. Né? Na nossa literatura não tem nada. Eu vejo, por exemplo, tem o livro do Diogo Fontana, interessante, né? Os escritos do Fábio Gonçalves são interessantes, do Yuri Vieira são interessantes. Mas nós ainda não temos uma. O Brasil não tem uma literatura ainda, ele tem livros. Um aqui, outro ali. Os escritores que foram formados pela pessoa da esquerda estão todos decadentes, todos. Só ali, só o que você vê no meio deles é vaidade grupal. Só. É um vácuo vazio horrível. Bom, por hoje vamos parar. Até a semana que vem, tá? Obrigadão. Até lá.